antes da pergunta, já tinha resposta no olhar. O mundo fechou suas portas, a gente escolheu o mar. Flamengo foi ficando pra trás, Botafogo sumiu no horizonte. A cidade encolheu até virar silhueta e só restou água onde o olho alcançava. Onde a Bahia vira mar, água tão verde, o pão de açúcar crescendo na frente, uma rocha que eu nunca tinha visto assim. Do mar pro céu inteiro, Cotunduba na frente, a corrente puxando. O mar apertou entre o costão e as pedras, o remo afundava, a prancha não ia e a gente caiu. Uma, duas, três vezes. Você me olhou sem dizer nada, como quem diz eu sei, filho, eu sei. A enseada abriu, o mar ficou manso, o céu foi mudando de cor. E a gente passou pro que der e vier, pro que der e vier. Não precisa de palavra, o silêncio sabe dizer. Na mesma prancha, pai, entregues ao que vier. Você escolheu confiar, sem saber nadar direito, você veio me acompanhar. 72 anos nas costas e o mar não te fez recuar. Eu te segurando, mal me segurando em silêncio, como tinha sido o mar. 4 horas de água, o sol descendo devagar. Você tremendo um pouco, mais firme no seu lugar. Não era coragem, era só querer ficar perto de mim, pai, mesmo sem poder me salvar. Pro que der e vier, que der e vier. Não precisa de palavra, o silêncio sabe dizer. Na mesma prancha, pai, entregues ao que vier. Urca, a noite chegando, seus passos na areia e os meus do lado, mal conseguindo ficar de pé depois de tanto mar atravessado. Eu sei, pai, que você veio cuidar de mim sem fazer sentido. Eu deixo, pai, eu deixo você.